Meus senhores! Queira sentar-se. Que deseja? Sou filho das musas. Bem, com licença. Onde vais? Vou lá dentro falar à prima. Presta-me o auxílio dos teus cavalos. Não é possível. Este conhece o Pégaso. Com licença.